É isso aí, então, gurizada. Vamos iniciar agora aí o Cacho Caos pela Carruncho aí. Primeira edição do programa. Programa que vai ao ar sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 da noite. Uma hora inteira aí de muito punk hardcore aí pra gurizada aí. E no programa de hoje aí vamos ter biografia, vamos ter muito som bom aí. E nos programas seguintes aí a gente quer botar algumas entrevistas pra vocês aí. Então, se vocês tiverem alguma sugestão aí de som, alguma coisa, pode mandar para nós. É só procurar a página do programa no Facebook lá e curtir. E é isso daí, vamos trocar uma ideia lá. E a primeira música aí é de uma banda total influência para mim, aí, não só para mim, mas para uma galera também. Aí, e oferecer para o pessoal lá de Santa Maria, lá que mangueava na Geiger, no Calçadão, na 24, na Nacional e por aí vai aí. Viva a nossa geração, viva a geração do Faça Você Mesmo, do Faça Acontecer, da Ação Direta. Viva a nossa geração. Então, gurizada, programa inaugurado aí com Cólera, viva a nossa geração. Agora sim tá inaugurado o Cacho Caos aí, levando muito caos aí no ouvido de vocês aí. E vamos seguindo com mais um bloquinho então, Coice na Burguesia aí. Vamos, agora vai tocar aí pra vocês Agrotóxico com G7, Anticimix com Desperte Horrors, Discharge com Feedback, Efeito Narcotizante com Ética do Capital, Escória com A Paz Fracassou e Rédea Solta, Guerra Não é Solução. Vamos aumentar o volume aí que é som do bom, e quem não gostar que vai pra puta que pariu. para você. O que vai fazer pra existir, pra não morrer? Vivemos sufocados por regras. Regras, regras. Tá aí, então, pessoal, mais um bloquinho de som aí, vamos seguindo o som então. Agora um bloquinho um pouco mais pesado, vamos ter Varukers com Protest Anti Survice, vamos ter Força Macabra, puta banda lá da Finlândia, lá com dois coverzinhos aí, Must You Die e Paranoia Nuclear, o primeiro cover do Lobotomia e o segundo do Ratos de Porão. Depois vamos ter Tijolo Seis Furos, banda ali de Santa Maria ali, com a música Medo, da demo deles de 1996. Depois vão ter Tijolo Seis Furos de novo com Futuro Condicionado e o que essa banda fez pelo país. Essas duas últimas aí eles lançaram no passado na coletânea Desgraça Sonora. Som na caixa e vamos acordar os vizinhos aí. Die! the horror, pain in past. You feel much more, beat everything you got. Throwing up everything that comes, the devil is dead on fears. Death is dead on fears, must die. Death is dead on fears, must die. Life has no sense, it's useless to him. In this beautiful sea of roses you fell in the dark. You fell in the fog, but to die. You fell in the dark, but to die. You don't have a conscience anymore. Life is hiding behind reality. White and all the stories is white. Mankind has achieved enough to miss his mind. Burn. Fire is my passion, I'm a force for God. Isso aí, então, gurizada, vamos começar o próximo bloquinho aí, que o som não pode parar. Próximo som aí, Gritando HC, antes de Skate Destrua, Mifits com American Psycho, Muqueca de Rato com Auxílio Paletó e Pupilas Dilatadas com Porões em Garagens. Som na caixa, então. Skate Destrua! Let's go! Aí então, pessoal, rolou um probleminha aí com o som do Pupilas Dilatadas. Daí rolou dois sons na sequência aí do Moqueca de Rato aí. O último som do Moqueca que rolou se chama Capitalismo. E vão seguindo o nosso som aí. Agora na sequência aí vai ter a biografia do Câmbio Negro HC, uma baita banda lá de Recife lá. Vão começar, vão fazer assim então, vai tocar dois sons deles aí e logo na sequência do segundo som vai rolar a biografia aí. Agora vai rolar Programados para Morrer e Vaticano. E logo em seguida aí tem a biografia então aí. Vamos aumentar o som aí. Vamos começar nossa biografia da noite então do Câmbio Negro HC, banda lá de Recife lá. A banda começou em 83, a primeira apresentação da banda ocorreu em fevereiro de 84, quando se firmava no cenário local como uma das mais importantes bandas. Através de seu baterista, o Nino, idealizou o Encontro Antinuclear, grande evento punk em Recife que contou com bandas com várias bandas brasileiras. Pioneira no gênero hardcore no seu estado, esbarrou nas dificuldades próprias da época, mas conquistou o seu espaço destacando-se nos mais conceituosos festivais de rock como Independência Rock, Paranoid Rock Festival, Abril Pro Rock, Pé no Rock, entre outros. Dividiu palcos com grandes bandas como Mark Ramone, dos Ramones, o Stratovarius, Ratos de Porão e Cólera, entre outras muitas, além de várias excursões seguidas no circuito nordestino. Em 1990, a banda incorpora HC em seu nome e lança independente o primeiro LP de hardcore do Norte e Nordeste, O Espelho dos Deuses, o que lhe rendeu vários shows em diversas cidades da região Nordeste, e concluindo com duas apresentações no Dynamo Music Center, em São Paulo. 2 anos depois, o Câmbio Negro lança mais uma vez independente o seu segundo LP, Terror nas Ruas, com produção técnica do Hedson, do Cólera e Câmbio Negro HC, garantindo definitivamente importância no cenário underground e o reconhecimento do público. O Câmbio Negro HC deu um tempo, mas está de volta, com nova formação, mais agressiva e com muito mais peso e vigor. Eles estão trabalhando músicas novas para lançar um projeto, um novo CD futuramente. A formação atual da banda é o Wilfred no vocal, Pedro na guitarra, Jairo no baixo e o Nino na bateria. E essa daí então foi a nossa biografia de hoje. Semana que vem vai ter mais uma biografia. Se você quiser dar sugestão de uma banda aí, é só entrar na página do programa lá, Cachorro Caos, no Facebook. E vamos seguindo de som então aí, né? Que o festa não pode parar. Agora aí vai seguir mais dois sons do Câmbio Negro HC, Psicopatas de Deus, e de, logo na sequência aí o Ecologista Morto. E vamos lá então, som na agulha aí. Se não de nada, acredito em você. Passa. Deve É isso aí, então, pessoal. Vamos chegando pro nosso último bloco aí, para alegria de uns, tristeza de outros e felicidade de mais uns aí. vamos começar então aí, ó. Vou começar com Shitlickers, Armed Revolution. Depois vão ter dois sons do Lobotomia na sequência aí, Só os Mortos Não Reclamam e Distorção Policial. Logo na sequência, Armagedon com Mortos de Fome. Depois Beethoven na Câmara de Gás. Bulimia com Boomerang e para encerrar aí Doom, Police Bastard. Mas antes aí de apertar o play, aí, vamos lembrando aí que quiser trocar uma ideia, mandar tomar no cu, dar sugestão, isso e aquilo, só entrar na página do programa lá, Cachocaus no Facebook, dar uma curtida lá e se quiser mandar som, se tu tiver banda, quiser divulgar gig, isso e aquilo, é só mandar lá também que nós divulguemos aqui. E é isso aí, vamos apertar o play então aí, chega de falação que vamos curtir um som então. We'll be right back. É isso aí, então, pessoal. Essa daí foi a primeira edição do Cachocaus. Semana que vem tem mais aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, com as mesmas bate-chatices, com os mesmos bate-defeitos. E é isso aí. E quiser mandar som, é só mandar pela página do Facebook lá. E a semana eu vou ver se consigo fazer alguma entrevista aí pra largar no ar semana que vem aí. Se não tiver entrevista, vai ter biografia de alguma banda aí. Semana vamos dar jeito nisso aí. Fui! Yeah.